Bom dia. Bom dia. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos nesta manhã maravilhosa, iluminada, em que temos a bênção da luz solar que alimenta a vida neste planeta já há milhões de anos. E essa luz do amor, da fraternidade, essa luz do envolvimento amoroso que nós sentimos do mundo espiritual aqui presente hoje, nos envolvendo a cada um, restaurando as nossas forças, nos ajudando a nos sentirmos melhores, nos ajudando a perceber todo esse potencial divino que nós trazemos dentro de nós. E é por isso que devemos, então, agradecer muito a Deus a bênção da vida, a oportunidade maravilhosa de estarmos vivendo nesta casa planetária, que chamamos de Terra, que é a nossa morada celeste. Em um universo tão vasto, tão magnífico, com tantas galáxias, com tantas estruturas que nós nem compreendemos direito ainda, Deus nos deu a origem, nos deu a permanência nesse mundo, para que um dia alcançássemos uma glória, que temos uma ligeira intuição, temos uma ligeira percepção do que nos aguarda neste futuro iluminado. Porque todos nós estaremos um dia em plena paz, em plena harmonia, numa felicidade extraordinária que nós ansiamos, que nós desejamos, que nós queremos e que ainda não conquistamos, porque a conquista desse estado tão elevado, de tanta paz, é algo que se transcorre ao longo de milhares e milhares de anos. É como se nós estivéssemos à prestação, conquistando o direito de um dia estar nessa condição maior. Porque todos nós somos espíritos em evolução. Todos nós somos seres que estamos ao longo de numerosas reencarnações aprendendo, nos transformando, nos modificando. Somos todos nós espíritos com muitos erros, mas graças a Deus também com muitos acertos. Porque se não tivéssemos acertado algo na vida, hoje nós estaríamos, nós ainda vivendo, em condições muito piores do que a gente possa relacionar. Se nós não tivéssemos aprendido algo nessa longa trajetória, nós não teríamos absolutamente ninguém que nos amasse. E nós temos pessoas que nos amam. Então, graças a Deus, nós já somos espíritos que conquistamos algo. Talvez nos falte muito ainda a conquistar.